vou trabalhar. Se a peça volto a arrumar, tudo parece um castigo. Sempre que eu fico pior, eu digo para ti, amor, estou louca para estar contigo. Na quarta vai o cansaço, de quinta já nada faço, só quero é descansar. Na sexta-feira brutal, já nada me corre mal. Olá, ora, muito bom dia a todos e a todas e bem-vindo à Rádio Arcancel 96.2. Ora, eu sou o Lourenço e estou cá com mais uma emissão que tem o título Fim de Semana à Porta. Ora, hoje, sexta-feira, dia 5 de dezembro de 2025, e estarei cá das 9 até ao meio-dia, até às 12 horas, com 3 horas de músicas. E desejo-vos uma ótima manhã para vocês aí desse lado, e para quem trabalha também um ótimo dia, e para quem viaja, mas façam muito cuidado que está muito nevoeiro, façam muita, muita atenção na estrada. Ora, e vimos de abrir a nossa emissão então com Helena Correia, Fim de Semana Chegou. Pois chegou, e é bom quando chega o fim de semana. E vamos continuar então com as nossas músicas, e vai ser então o Carlos Neves, Olha de Rosa. Olha de Rosa. Então, como vocês sabem, eu na semana passada esteve ausente por razões de coisas, e vamos continuar então. E estamos a 20 dias do Natal, estamos quase a chegar ao Natal também. Então vamos continuar, e vai ser então Carlos Neves, Olha a Rosa. Olha a rosa de andar firme e sedutor, quando passa ela transporta seu amor. Tem beleza no andar, tem doçura no sorrir, quem me dera ter nascido beija-flor. Quem me dera ter nascido beija-flor. Ela passa com vaidade pela rua, dando ar de Deus à nossa imaginação. Os aromas naturais, sem batom ou coisas tais, quando passa parte o nosso coração. Quando passa parte o nosso coração. Essa rosa vai ser minha, vou plantá-la na frente do meu jardim. Mas essa rosa será minha, vou regá-la, vai dar amor sem fim. Essa rosa vai ser minha, vou plantá-la na frente do meu jardim. Mas essa rosa será minha, vou regá-la, vai dar amor sem fim. Ela passa com vaidade pela rua,

que nasceste em Almeirim, carinha ribatejana. És a mais linda para mim, que nasceste em Almeirim, carinha ribatejana. Então, e vimos de escutar Zé Café e Guida, tu tens cara de cigana. E vamos continuar com o nosso Joel Oliveira, Pardal até 2050. Uma canção que vem de descobrir e vamos ver o que é que isto dá. Então, uma ótima manhã. Entram com certeza, chama a dança, povo na avenida. Vinho, vento no corpo. Ó, rapaziada! Bate o pé, que isto hoje vai dar forrobodó dos grandes. O futuro chega ao terreiro, já lá vem o Pedro Álvares Pardal com a teima na cabeça. Diz que em 2026 o mundo endoidece à pressa. Eu cá não saio da praça, nem que o mundo vira ao contrário. Se é para ficar, fico bem, ainda aumento o ordenado diário. O povo ri no adro, diz credinho, isto vai ser bonito. E o Pardal levanta asas, cheio de peito e de grito. Fico cá, meu povo amado, e assim no papel da vida. Pardal até 2050 e mais se a festa for banquida. Bate o pé, que a concertina vai gemer. Se o salário sobe ao céu, ninguém o tira do poder. Ai Jesus, que isto é doido, mas é doido bem bonito. Pardal até 2050 e o contrato é infinito. Bate o pé sem medo. Vai pô-los a brilhar. Mesmo que joguem de pantufas ou nem consigam acertar. Prometo equipa com três centrais, feitos de sonho e azeite. E vai treinar a rapaziada com uma chouriça no peito. Roubado à escola, quem mexer com o Pardal leva com a asa na tola. E o povo levanta o corpo, meio incrédulo, meio rendido. Se o salário sobe mais um bocadinho, ui, ele fica garantido. Holográfica, treino virtual no campanário e bola telepática. Fusender e flamengo de veia e com bagre dourada e asa mecânica. Uma loucura Vimos de escutar então Joel e Oliveira, Pardal até 2050, e vamos continuar com a nossa música, e vai ser com mais um artista que se chama David Luiz Ayala. É, então, e quanto à nossa meteo, hoje estamos com 2 graus a 7 durante o dia, mas com o tempo nublado e coberto, e amanhã teremos chuva e domingo. Então vamos continuar com as nossas músicas, e quero também mandar um bom dia para o meu amigo Florão, um amigo que já veio me mandar uma mensagem a dizer que estava a gravar todas as nossas músicas que passamos aqui. Então, para ele, um ótimo dia e tudo bom e muita saúde. Vamos continuar com a nossa música. Então, este artista veio de passar e ouvi-o ontem na RTP Internacional. E é um bom cantor, David Luiz. Aí ela é. Funaná, ela arrasa e é demais. Essa morena me deixa no sufoco. O que vou fazer? Ela é magia, minha fonte de prazer. Quero falar, quero gritar. Essa morena. Hello. 96.2. La FM en couleur. Agora 35 minutos, pois é, Pai Natal e o Natal está a chegar, estamos a 20 dias de Natal, já temos que começar a ver as prendazinhas para dar aos netos e aos nossos filhos, a toda a gente aqui, tomara nós ter é um bom Natal e com muita, muita saúde, isso aí é o mais importante. Mando pois ela não dá mais. Então quando ela se cansa, já lá vem no fim do mês, descansa, carrega a pilha e começa outra vez. Em minha casa eu é que mando, ou bem ou mal puder mandar por mim. E se ela fala, eu vou andando e respondendo, porque eu sou mesmo assim. E vimos de escutar então Jorge Ferreira, em minha casa sou eu que mando. E estamos então à escuta da Rádio Arcancel 96.2. E se vocês quiserem, como vocês sabem, a gente está aqui e passamos as músicas às nossas maneiras e aos nossos gostos. Mas se vocês quiserem pedir uma música, então você telefone para aqui, para a rádio, e só basta fazer o 02 38 43 48 00 que a gente passará a música que você prefere ouvir. E então vamos continuar com nossas músicas e vai ser com o nosso Sérgio Rossi, Coração de Férias. Mas as férias ainda estão longe. Ah, as férias do Natal e depois as outras. Então, vamos continuar com a música. Pronto, já está. Não acredito, tu vais mesmo fazer isto comigo. Tu vais de onde? Eu acho que precisamos de tempo entre nós. Eu acho que vou deixar o meu coração de férias agora. Como assim deixar o teu coração de férias? Tu não estás bem? Vou procurar encontrar-me. Se me der saudades, eu volto. Estranhas nunca mais bater-te à porta, nem de noite, nem de dia. Eu sei. E não dar um visto ao que tu postas, como dantes eu fazia também. Foi a voz cá dentro que me disse tempo, espaço e liberdade. Podem revirar certos reveses com uma dose de saudade. Coração está de férias, na praia com os amigos, perdido nas areias para se encontrar comigo. Coração está de férias, empurra a chave e solto, brincando às coisas sérias até saber se volto. Se me der a saudade do que foi, eu vou. Se chegar a vontade de nós dois, eu vou. É tertúlia ébria dos amantes, hoje eu sou como sem fogo também. Foi a voz cá dentro que me disse tempo, espaço e liberdade. Podem revirar certos refezes com uma dose de saudade. Coração está de férias, na praia com os amigos, nas areias para se encontrar comigo. Coração está de férias, empurra a chave e solto, brincando às coisas sérias até saber se volto. Se me der a saudade do que foi, sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Lady Laura,

dançar como menina. Ontem ela era casada, hoje é divorciada, amanhã pode ser minha. Bota fogo no terreiro, que eu quero chegar primeiro, vai dançar como menina. Ontem ela era casada, hoje é divorciada, amanhã pode ser minha. Hoje é divorciada, amanhã pode ser minha. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil. Plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Ora, e vimos de escutar José dos Santos, Botafogo no Terreiro, e vamos continuar com o nosso dia, paizão, bela senhorita. E esta canção é dedicada a mim mesmo, para todas as belas senhoritas que estão à escuta da minha emissão, que tem por título Fim de Semana à Porta, apresentado por Lourenço. Ora, são 10 horas e 1 minuto aqui nas ondas da Rádio Arc-en-Ciel 96.2. Então, vamos às músicas e boa disposição aí desse lado. Senhorita, me chama de amor. Senhorita, senhora, e vimos escutar o dia Paisão, Bela Senhorita, que esta música foi para todas as senhoritas que estão à escuta da minha missão. E vamos então continuar com o nosso Vitor Rodrigues, sou camionista, e esta música vai direitinha para o senhor Fernando, o seu camionista, que vem de estar comigo ao telefone. Então ele dedica esta música a todo o auditório da rádio, todos os animadores, e também não esquecendo-se da sua namorada Emília Lourenço, que deseja-lhe um ótimo dia e que tudo está bem a correr na viagem dele, que do seu trabalho, que ele é camionista. Então vamos escutar Vitor Rodrigues, sou camionista. Eu saio da madrugada, eu entro da estrada e vou embora. Viajo pelos caminhos, sigo o meu destino, coração chora. Eu vou e sigo em frente, mas na minha mente eu penso nela. Minha família querida, amor da minha vida, sofro sem ela. Minha família querida, amor da minha vida, sofro sem ela. Sou camionista e vou na estrada, vou pelo mundo, sou vagabundo da madrugada. Sou camionista e quando estou distante, a dor é bastante, choro sozinho. Mas a vida me empurrou, eu aqui estou, sem o teu carinho. Eu vou e sigo em frente, mas na minha mente eu penso nela. Minha família, vemos de ouvir então Vitor Rodrigues, sou camionista, aqui esta música foi pedida do camionista C. Fernando, que ele anda por essas estradas fora, então para ele um ótimo dia. E vamos continuar com o nosso Roberto Leal, cozida portuguesa. Ah, isso agora que era bom para o meio-dia, assim que o tempinho que está fresco, um cozidinho à portuguesa que ia bem. Então vamos ouvir esta bela música.

Ora, então viemos de escutar Babi Rock, Guerra dos Meninos, e vamos continuar com o Jorge Ferreira, Pelas Nossas Estradas. Isto é para todas as pessoas que andam nas estradas, mas que tenham muito, muito cuidado, por causa de alguns somos nós que pagamos. Então, vamos continuar com a bela música Jorge Ferreira, Pelas Nossas Estradas. Voltinhas ao perto quando é preciso. Um dia a minha mulher queria ver a sua prima, propôs-me um passeio e disse: vamos que é aqui mais assim. Agora, ai que lindas que elas são, feitas em grandes escalas, com bom piso e bem completas, só faltam sinalizá-las. Saída, já eu a tinha passado. Então lá fui mais em frente para sair na primeira. Passei a nanda e por ela viajei a noite inteira. Confusão, que algazarra, e ninguém falou português. E só duas opções, na esquerda a 190, que até me deu impressões. Ou então a 30 a hora, a seguir os caminhões. Estradas não se põe a viajar, e quem tem primas distantes, o melhor é telefonar. tanto tempo não vejo. Quero ver a minha amada, que bonita que ela era. E a lua prateada em noites de primavera. Onde estás, linda morena? Não julgues que te esqueci. Se pensares casar um dia, não esqueças que gosto de ti. Quero ver os teus pastores e rebanhos pelos montes, recordar velhos amores, beber água pelas fontes, na planície alentejana. Oh morena, eu quero ver as águas do Guadiana, muito calmas a correr. Onde estás, linda morena? Não jures que te esqueci. Se pensares casar um dia, não esqueças que gosto de ti. Então, vimos escutar o agrupamento musical de Apaizão Morena Alentejana. E vamos continuar então com o nosso Zezé de Camaro, de Luciano, antes de voltar para casa. Então, são 10 horas e 26 minutos e estamos ao meio da nossa emissão, que tem por título Fim de Semana à Porta, apresentado por Lourenço. Então, vamos à música. Janete, você não devia dar ouvidos àquelas suas amigas. Elas não me conhecem, não sabem quem eu sou. Só você me conhece, Janete. Meu Deus. Eu vi aquela carta. Mas que carta? Era apenas uma fã. Foi no camarim, foi só não, isso. Não. Fica comigo, Janete. Escuta. Onde é que você vai? Fica comigo. Você não cumpriu com a sua promessa. Eu vou-me embora. Que promessa? Corta. Antes de voltar pra casa, diga pro seu coração. Esquecer as mágoas que ficaram da nossa paixão. Quando um amor termina, fica fácil esquecer. Você quer meus beijos e eu desejo tanto ter você. Então não se feche em outro mundo pra fugir de mim. A história de amor não pode terminar assim. Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão. Segurar no peito esse medo de pedir perdão. Quando fico em seus braços, me faz bem o seu perfume. Ora, então vimos de escutar Zezé de Camargo Luciano antes de voltar para casa. E vamos continuar então com uma bela música romântica de Fernando Santana, A Última Carta. E esta música é dedicada de Fernando Flávio para a sua colega Isabel e para a sua colega também Rosa Souza de Argona. Então, para eles um ótimo dia e que passe uma ótima sexta-feira. Então, Fernando Santana, A Última Carta. Não para te pedir que voltes para mim. Desejava tanto, mas não devo. Eu já entendi, tudo chegou ao fim. Mesmo assim eu peço que me entendas. O amor por ti ainda não morreu. Espero que tu nunca te arrependas. Pois se alguém te amou de verdade, fui eu. A minha carta, a última coisa que vais receber. A minha vida, que se acabou depois de te perder. Frente a tudo que quero dizer, e tenho medo de não me aguentar e na tua frente de amor me perder. A minha carta, a última coisa que vais receber. A minha vida, de te perder.

apesar de colher as batatas da terra. Com essa mulher eu vou até pra guerra. Escutar então Carlos Santos, Não Chore Não. E vamos continuar com mais uma dedicatória, e desta vez é da parte do Sr. António Bessa, que para a sua família, para todo o auditório da Rádio Arcanciel, todos os animadores e também para todas as pessoas que o conhecem. Então ele pediu para passarem o José Praia, Quando Gosto Mais da Noite do Que Eu. Então vamos escutar esta linda canção que é pedido do Sr. António Bessa, e desejo-lhe um ótimo dia para ele. Ninguém gosta mais da noite do que eu. para ver se encontro alguém que goste tanto da noite quanto eu, para ver a boca, num balanço distraído. Ninguém gosta mais da noite do que eu. E sinto gelo a quebrar com o calor destas canções. Ninguém gosta mais da noite do que eu. Ser mais um que canta o refrão com o Zé Praia. Ninguém gosta mais da noite do que eu. Para ver a mulher mais linda, vou ao fim do mundo ou mais ainda. Ninguém gosta mais da noite do que eu. Ora, íamos de escutar Zé Praia, Ninguém Gosta Mais da Noite Que Eu, que foi pedido da parte do Sr. António Bessa. E vamos continuar com mais esta bela música de Ana Duarte Loba, Amor ou Travessura de Manhã. E depois desta música vamos passar uma página de publicidade e a seguir viraremos com a nossa última hora e muita música aqui para passar ainda na Rádio Arcancel 96.1. Dois. Fazer, vou dançar, seduzir.

o teu paraíso tu vais encontrar, se vês que o amor é a tua razão, esquece o rancor e vai onde te leva o coração. Vai, talvez tu encontres um lugar, alguém a quem tu possas dar a mão, alguém a quem tu possas vir a amar. Vai, talvez nem precises procurar, vai aonde te leva o coração, um coração feliz vais encontrar. Estamos à escuta de Filipe Delgado, Se Pensas em Acabar. E então a seguir vamos ficar com Tony Carreira, Ai Destino, Ai Destino, e depois com muita, muita música e poucas palavras. Então, ótima manhã para vocês aí desse lado e espero que estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia.

e um barco nos meus passos para ir. Despertei, fiz as tranças e benzi o teu atalho, o som do teu andar. Hoje quero a lua no regaço e um barco nos meus passos para ir. Que o amor te ilumine os passos, que as rosas que te dei perfumem os teus braços. Foste acaso, foste rei, por ti rasguei ribeiro. Que a mãe inteira, tanta água, tanta vez. Caminhei por umas densas, atraquei num mar suspenso, terno fico aqui. Nos braços, as rosas que te dei. Tenho a lua cheia no meu pão. E nos braços, as rosas que te dei. Que o amor te ilumine os passos, que as rosas que te dei perfumem os teus braços. Foste acaso, foste rei, por ti rasguei ribeiros. Foi por ti que amei inteira, tanta água e tanta vez. Foste acaso, foi por ti que 11 horas e 22 minutos, estamos à escuta de Sara Correia, Madrugou. E a seguir vamos ficar com Cláudia Navarro, com A Força de Deus. Seguirei a minha estrada. Estamos a escutar então do Cláudio Navarro com a força de Deus. O que a gente quer é a força de Deus, não é? Para ver se tudo vai bem. E a seguir vou passar o nosso Jorge Ferreira, um belinho caminhava. E esta música é para todo o auditório que está à escuta da Rádio Arconciel. E ouçam bem o que ele diz e cuidado, muito respeito com estas pessoas. Então, vamos à escuta. Tratando como um cão. 12:30 e estamos quase a chegar à nossa reta final. E então ouvimos de escutar Jorge Ferreira, Um Velhinho Caminhava, linda canção e com muito respeito com as pessoas de idade. Ora, então eu tenho aqui um pequeno anúncio que eu vou vos passar, que é para vocês ouvirem, e depois este anúncio ficará na nossa publicidade. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Alors les établissements Mariano vous proposent de les préparer dès à présent. Venez retrouver tous vos produits du soleil à des prix exceptionnels. Les établissements Mariano vous offrent une remise de 5% sur l'ensemble du magasin. De plus, vous bénéficierez également d'une remise de 10% sur tout carton de marchandises acheté. Alors n'attendez plus, venez profiter de toutes vos promotions sans plus attendre aux établissements Mariano. Ora então, vocês já ficam a saber do anúncio de Monsieur Mariano. E vamos continuar com nossas músicas e vai ser com a nossa Agatha Chora no Meu Colo. No Meu Colo não chora porque ela não está comigo. Então vamos ouvir as belas músicas até ao meio-dia. Também chora, ai chora. Arc-en-Ciel, les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Este jantar

Ora, 11 horas e 58 minutos, é com esta bela música que eu vou acabar e dar o fim da minha emissão, que tem por título Fim de Semana à Porta. Então espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã. Quanto a mim, foi uma ótima, muito agradável, e esteve aqui com muita, muita gente, e só tenho a agradecer às pessoas que me telefonaram e pediram alguns discos. Ora, então, marcaremos então para sexta-feira próxima outra emissão, e quanto a mim, desejo-vos tudo de bom, muita saúde, um bom fim de semana e até sexta-feira. Ora, bom fim de semana e para todos beijinhos e sejam bem felizes. Uma ótima sexta-feira para vocês todos. Então, bom apetite, e vou deixar com a RTP Internacional e até sexta-feira, se Deus quiser. Na mesma linha que presidiu a apresentação dessa proposta e que, no essencial, segue este princípio. A política fiscal deve ser vista como um instrumento de política económica e de justiça social. E deve ser vista não de forma casuística,